No supermercado, que subiu de escada, de repente caiu. Nossa, você se machucou, quer remédio ou não? Não, obrigado. Não, não subiu mais caro no supermercado, senão você cai. Cumpra todas essas regras ou vai se machucar. Fique atento.